Repórter Vitor 372, baixado e travado. Hoje já está baixado e travado, então repórter Vitor 372. Afirmativa aí, repórter Sierra Vitor 372, gol 1273, número 2, por favor. Leão. Táxi direito aí de Alfa, ponto espero no zero, turno no 8, decimal 6, altímetro 1013, Rosário, segundo 601. Leão, fala 186, quando pronto, 1013, altímetro 601. No solo 1 no meia, direito, chamo solo 121 decimal 9, boa noite. 121 boa. Solo, boa noite, na 3294, ficando na 6. Eu vou 601, pronto, no ponto de espera. Boa noite, vou 601, mantenho o ponto de espera. 601. Associar Vitor 372, estabilizado, com 3 pouso baixado, travado, agora 273. Centro 1273, pouso autorizado, pista 1 no 0. O vento 1 no 50 graus com 08 nós. Ajuste 1 no 0, 1 no 3. Informa os primeiros 90 metros, pista 1 no 0 estão fechados. Centro dos 90 metros e autorizado, pista 1 no 0. São 3603, sendo identificação, chegada Mari, desceu nível 050. Sulu 20, direita 121, decimal 9, boa noite. 1219, boa noite, agora 273. Usado alinhar e manter o gol no 601. Alinhar e manter o 601. Salvador, tá 3897, pronto para o táxi com 127 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Galeão. 12745, Galeão alterna à direita, Índia Alfa, ponto espera no zero, torno 1 no 8, decimal meio, altinho 1013, boa viagem, tá 3897. 13, Índia Alfa, no ponto espera no zero, tá 3897. Fala, Gona 1073, de Bruna, tá na 64. 1 no 273, táxi Alfa em frente, segunda esquerda via Juliette para o portão 612. Alfa. Decolar 222, controle agora em 119, decimal 80, toma voo, boa noite. 198, obrigado, boa noite. A saída é o voo 1601, câmbio. 1601, contato radar, subo nível 360, saída da Eltran São Blech. Ok, da Eltran. É 360, é o 1601. 3 da Gema, T pistola 0, tá 3297. Autorizado a decolagem da pista 1 no 0, vento 1 no 60 graus com 07 nós, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Tive decolagem, tá? 3, 8, 9, 7. Decolou 25, controle agora em 119, decimal 80, tamo então, voo, boa noite. 13980, boa noite. Controle Salvador, 13897. 2897, contato radar, suba nível 340, recebe o Del Transfer de Nerf. 340 Del de Nerf, 3247. 7085, da Charlie, autorização recíproca de voo 330. Jet 6708, Recife 330, aguarde copy, escute informação Charlie Altimetro 1013, portão 4. Portão 4, ciente 1013, ciente da Charlie, 6708, ciente. Dois instantes, copy. Objeto 6708. Procida, 6708. Autorizado Recife, nível 330, aerovia previsto 58, decola pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, posso curva à esquerda, subida Puca, Jamo, transição Aracaju, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o código 5116. Autorizado Recife, nível de voo 330, aperuísque 58, decola da pista 10, mantenha pro até 2 mil, a terceira linha. Após curva esquerda, desvio Puca, transição Aracaju, torre 118, decimal 6, 12, controle 19, decimal 8, transponder 5116, Webjet 6708. Correto, portão 4, chama pronto, puxa o celular. Vai chamar, obrigado. Uhum. Boa noite, agora 273 para Belo Horizonte, aeroporto Confins, nível 380, frente da ativa. 380, coordenaremos, aguarde cota, o portão é 1? Portão número 6, poderia confirmar na estreia. Boa, Leval, transição Gonza, portão 638, coordenaremos, altinto 1013, só restante cota. Obrigado, boa, Leval, Gonza, agora 273. Gol no 601, passa nível 120, chama agora Recife no 288, alterna 133-25. Ok, 288, obrigado. Boa noite. Gol 1940, estamos com informação de Charlie, autorização Guarulhos. Guarulhos qual nível? Bom, a gente está sem navegação aqui ainda, a empresa não passou. O que se eu tiver no repetitivo? Tem 3 meio que repetitivo, pode lá então, ok? Aceita. Gente, é o número 244, só um instantinho, gol 940. Tá 4, gol 1273. Pronto, para 4, agora 273. 1273, autorizado com fins, nível 380, Upper Whisk 58. Pista no zero, decola, mantenha reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após curva à direita, subida agora, Leval. Transição Gonza, controle 119, decimal 8, torno 8, decimal 6. Código 5120. Atualizado com Belo Horizonte, nível 380, pela 38, decola da 190, mantém o eixo até 2000, até a terceira mira, posse curva direita, saída agora, Eval, transição Gonza, controle 198, decimal 8, e o torre 198, decimal 62, código de transporte 120, é o gol 1273, obrigado. 120, código, chame ponto portão mesmo. Chama lá no portal 6, para o estacionamento, gol 1273, acionado 5120. Ativo, gol 19, gol 1940.4. Prossiga. Autorizou Guarulhos, nível 360, aeroporto Perú 50, decola a pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 detrás da terceira milha, posta curva pela direita, subida da El. É, da El, transição de Ner. Controle 1-9 decimal 8, torno no 8 decimal 6, código 5-1-1-4. Utilizando 360, Guarulhos, você foi o início de decola a pista 10. Restrição 2000 para direita da El, Diné 119,8 e acena 5-1-4, com 9 para trás. 5-1-4, porta 9, chama pronto, puxa acionar. Passa nível no 30, chame Recife no 288, alterna 1 no 3325. 288, 3325, 3897, boa noite. Boa noite. Visual com a pista da 3603. Xan 3603, complete final, chame torre 1186. Boa noite, Xan 3603. Salvador, T3603. 3603, boa noite, confirme, está baixado e travado. Afirmativo, trem de pouso baixado e travado, T3603. Gente, T3603, tem pouso autorizado, pistão no zero, vem em torno, 60 graus com 07 nós, ajuste 1 no zero no 3, informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados. Autorizado pouso, pistão no zero, altímetro no 03, seguinte, está 3603. Salvador, objeto 6708, para pushback via Sonatel, nós estamos na posição número 4. Autorizado, chame para o táxi, o objeto 6708. 6708 é arrebatado. Treino solo 39, direito, chamo solo 121, decimal 9, boa noite. Direito 219, 3600, até mais. Solo Salvador, boa noite, 3600, se brota na sua. 3603, táxi autorizado na TS da Juliette, seu portão vai ser o número 3, até a Juliette inicialmente. Juliette, eu mantei até a Juliette, autorizado até o 06, previsto 06, 06. Vai manter a Juliette guardando ingresso no pátio? Eu tenho já autorizado aí o Boeing da Objet no portão 4 já pro push, ok? Vamos coordenar o ingresso aí via Índia, se for o caso. Ok, se tiver como agilizar um pouco o táxi, dá presente a ingressar a última esquerda via Índia para o portão 3, agilizando a medida possível, ok? Agilizando então para sair a última esquerda via Índia para o 03, agradecido da 3602. Aguardando o balizador, já 3603. Taxi Webjet 6708, POB 99, autonomia 3 horas e 53 minutos, só interna ponta dele. Observando aí o 320 no estacionamento, táxi direito, Índia Alfa, ponto esperando no 0, torre 1826, altímetro 1013, tenha uma boa viagem. O Webjet 6708. Sente atento ao que está ingressando no portão 3 agora. Direita Índia Alfa, espera a torre de 8,6. Obrigado, boa noite. Solo do 9940, portão 9, em estacionamento. Solo 9409. Autorizado, chame táxi do 9400. Salvador, boa noite, na 31197. Salvador, boa noite, 76708, próximo ponto de espera da 10, pronto. Portão 5, altímetro 1013, informação em curso é a Delta. Só um instante, qual é o portão 5? 73197. Sente a linha cola da 10, 76708. Então 3197.4. Tá, prossiga. 3197, autorizado Galeão, nível 360, aerovia peso Luno 4, decola pista no 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, pós curva direita, subida da El, Leda, transição Bless. Controle 119, decimal 8, torno no 8, decimal 6, o código 5121. Tá, 3197, autorizado Galeão, nível 360, via peso 14, decola da 10, primeira curva à direita, mantém proa até 2000, da El, transição Leda, Blaze, 6198, torre 6186 e o transponder 5121, tá? 3197. Correto, portão 5, sem ponto, puxa, senhor.